Se os grave aqui faz o chão tremer. Se os grave aqui faz o chão tremer. As nave aqui flutua com as pate no rolê. Meu new era se oculta atrás do G5 fumê. Se os grave aqui faz o chão tremer. Se os grave aqui faz o chão tremer. A marola anuncia que os boy tá no rolê. Teto solar exala brisa que queima no narguilé. Hoje tá favorável, hoje a noite tá sussu. Na previsão da night vejo whisky, Red Bull. Chuva de gata vai constar, raio de escama não vai ter. Vejo enchente de grave, Chevy Mose no DVD. Na região sudeste hoje promete as top. Nuvens de sacanagem, pouca neblina de love. Ventos da prosperidade na pista a mais de 100. Na tela aqui consta, não tem treta com ninguém. Mas peraí, no centro da cidade o bagulho vai truvar. O barato vai ser louco e ninguém pra separar. Duas massas se encontram no olho do furacão. No baile, mais humano perde a vida na mais paixão. Mais humano que se foi, o furacão levou. Morreu afogado nessa merda de amor. A correnteza foi mais forte, não basta saber nadar. Palhaço que gospe fogo nunca pode se queimar. Um minuto de silêncio a todos que perderam suas vidas nas tempestades do amor. Vida longa aos bons tempos. Um brinde à vida de solteiro. Se os grave aqui faz o chão tremer. Se os grave aqui faz o chão tremer. As nave aqui flutua com as pate no rolê. Meu new era se oculta atrás do G5 fumê. Se os grave aqui faz o chão tremer. Se os grave aqui faz o chão tremer. A marola anuncia que os boy tá no rolê. Teto solar exala brisa que queima no narguilé. O brilho das estrelas reflete em meu cordão, enquanto a luz da lua ilumina as tentação. Arco-íris na madruga, sete minas, sete cor. No motel pote de ouro, todas elas no amor. Vulcão em erupção, nervos à flor da pele. O frio da madruga some se as patrícias aderem. Ventos fortes trazem elas e eu já posso prever. O tremor do meu grave ati tsunami de prazer. A zona sul está em alerta, desastre natural. Copo de uísque com granizo, manda as pate pro hospital. Aqui não cai, fica no grau, aí é só cena privê. Tudo volta ao normal quando o dia amanhecer. De manhã não rola praia, a ressaca tá a mil. No amanhecer do dia o tempo fecha e nós sumiu. Já consultei a tela e mais tarde vai constar. Chuva torrencial, diga tá pra me molhar. Se os grave aqui faz o chão tremer.